que ser moderno e não esse bedum. Pra ficar com aquela gata você vai ter que ralar, pois ela sempre escolhe com que cat vai ficar. Fazendo aquela cat ela não é pra qualquer um. Você tem que ser moderno e não esse bedum. Pra ficar com aquela cat você vai ter que ralar, pois ela sempre escolhe com que cat vai ficar. Cat lindo, não importa com que cat vou ficar. Na cama, na cozinha, seja em qualquer lugar. Pra ficar gostoso, cat, deixa eu te lambuzar. Minha língua tá doidinha pra fazer tu delirar. Ai, bom cat, aquela mina gostadinha. Bom cat, ai, bom cat. Bom cat, essa mina gostadinha. Bom cat, eu adoro bom cat. Bom cat, aquela mina gostadinha. Bom cat, só se for um cat lindo. Bom cat, essa mina gostadinha. Bom cat, ai, tecnicia. Ok, let's do it. Banda tecnicia. Você vai ter que ralar, pois ela sempre escolhe com que cat vai ficar. Tá vendo aquela cat, ela não é pra qualquer um. Você tem que ser moderno e não esse bedum. Pra ficar com aquela cat, você vai ter que ralar, pois ela sempre escolhe com que cat vai ficar. Cat lindo, não me importa com que cat vou ficar. Na cama, na cozinha, seja em qualquer lugar. Pra ficar gostoso, cat, deixa eu te lambuzar. Minha língua tá doidinha pra fazer tu delirar. Ai, bom cat, aquela mina gostadinha. Bom cat, ai, bom cat. Bom cat, essa mina gostadinha. Bom cat, eu adoro bom cat. Bom cat, aquela mina gostadinha. Bom cat, só se for um cat lindo. Bom cat, essa mina gostadinha. Bom cat, ai, tecnicia.